não faz assim, não se afaste de mim. De novo não, pegue aqui na minha mão. Amo você e não quero jamais te perder. Sofri tanto, tente compreender que eu até morri pra você viver. Você me deixa triste toda vez que não me escuta, fica cheio de problemas que não sabe resolver. Quando é tentado e não pede a minha ajuda, você cai e envergonhado quer de mim se esconder. Como é que eu posso